E ela sabe que eu sou mau e me falou que curte. Quem te explanou que eu sou da casa Suki. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Cuidado com o que cê quer antes que se machuque. Quem te explanou que eu sou da casa Suki. Ei, ei, ei, ei, ei. A ninja quer um bad boy de Sharingan. Diz que quer colar com nós, entrar pro clã. E ela não quer o herói não. Hoje ela quer o vilão. Pra longe do olho gordo, tô voando como um corvo. Mandou da Katsuki e é da Gucci, for mais de 2k no boot. Mano, é tão nóis. Ela tá querendo tirar férias em Bahamas, porque sabe que não é quem justiça essa grana. Você não me engana, eu sei bem o que cê ama. É um renegado com um risco na bandana. Você consegue sentir, vem uma tempestade aí. Mas sou eu abençoando o nosso solo, baby, let it rain. Amanhã de manhã, vai lembrar do renegado. Escolha um dos seus caminhos até mim, baby, eu sou bem. Quer ser minha namorada, porque eu sou tipo Kisame. Porque eu não gosto de ser errado, enquanto nada no meu money. Só papel, puna, imortal, rita. Estourado tipo bombado de Darawa. E ela sabe que eu sou mau e me falou que curte. Quem te explanou que eu sou da grade Suki. Ei, ei, ei, ei. Cuidado com o que cê quer antes que se machuque. Quem te explanou que eu sou da grade Suki. Ei, ei, ei, ei. Ei, ei.